holocausto foi erguido, bronze brilhando ao sol do deserto. A bacia lembrava purificação, o caminho de um povo consagrado. Cada família trouxe ofertas, adorando em unidade. Adoração nasce de corações que se entregam. O povo que adora em unidade ergue louvor ao Rei. Tua presença nos reúne, tua graça. As estacas firmarão a tenda, a devoção firmou o coração. Cada ato mostrava a fé viva, cada gesto honrava teu nome. Tu és o Deus que forma um povo, Deus que habita entre nós, o povo que adora em unidade.